Jesus, o meu tesouro, nele encontro todo o bem. Vale mais que o mundo inteiro, as riquezas que lhe dei. É Jesus, meu Jesus Christ.